E é verdade, viu? Felipe Falcão, os melhores que tá tendo. Essa dupla realmente é uma das melhores que tá tendo mesmo, né? O Marcos Bell tá chegando pra fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Tô vendo aqui que ele é cantor, né? Não sei onde é que ele mora, que ele não botou. Marcos, um abração pra você, seja muito bem-vindo, viu? Música nova de Fernando e Sorocaba, Mármore. De todas as meninas, você era a mais bonita, e todos os rapazes já sonharam com você. E até umas garotas já olharam pra sua boca e quiseram se perder. Com todas as flores que você já ganhou, encheríamos um Morumbi e chegaria até a lua lista com os que você disse não. E o que dizem por aí é que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. Deu certo, no primeiro olhar você disse sim. A igreja estava linda, a cidade inteira estava ali pra ver um final feliz. Um garotinho entrou correndo e subiu no altar e entregou um bilhete que dizia assim: desculpa, desculpa, é que o meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. Eu toquei pela primeira vez no programa Cleiton Aguiar, Fernando e Sorocaba, Mármore, para o Edson BM de Nova Serrana, ele que agora faz parte do Facebook perfil número 2, está chegando agora. Edson, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Essa aqui é uma raridade tão grande que nem eu sabia que existia. O professor Júlio César Rezende tirou do fundo do baú e mandou para mim, Rony Von e Caetano Veloso para chatear. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. A rosa vermelha é do bem querer, a rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Na sala da minha casa tem um jarro sobre a mesa. Dentro do jarro uma rosa, gosto da rosa vermelha. Não sei se a rosa é de rosa, matéria plástica ou pano. Foi minha mãe, minha madrasta, quem pôs ali faz um ano. A rosa vermelha é do bem querer, a rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A minha casa é guardada no oitavo andar do edifício, de onde eu vejo um jardim cresce guardado e difícil. No jardim cresce outra rosa, rosa de rosa e jardim, que nasceu vermelha e branca como se fosse pra mim. A rosa vermelha é do bem querer, a

quero ir embora, mas não sei o que me espera. Meu amor, a quem me dera te encontrar para sorrir. Pelo amor de Deus, se ninguém quer me levar, eu vou sozinho, pois ninguém está sentindo a dor que é minha. Ninguém sente os sofrimentos que são meus. Se eu não posso ir, traga o meu amor, senão eu vou agora. Não espero por mais nada, eu vou embora. Uma vez a mais eu peço, peço pelo amor de Deus. Você lembra desta, Paulo Sérgio Martinha, pelo amor de Deus, para Sueli Alexandre da Costa, de Santa Maria das Barreiras, ela que está chegando para ser mais uma amiga minha aqui na página, no perfil 2 do nosso Facebook. Sueli, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Para mim, essa é uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejo. Não sei por que essa dupla não estourou. Aliás, eu sei, porque eles não têm dinheiro para pagar para tocar nas rádios, mas eu tenho certeza que mesmo assim eles vão estourar, porque essa dupla é sensacional. Música, eu não conheço eles não, hein? Música nova de Otávio Augusto e Gabriel, Amar. Verdade, com sinceridade, poucos permitem se entregar. Se entrega sem medo, sem nenhum segredo. Amar, amar é ser cúmplice e ser leal, é ser companheiro, é especial. Amar não é ser perfeito, é imperfeitamente amar os seus defeitos. Amar não é cobrar, é sempre completar. Amar é sorrir, amar é chorar. É viver cada dia fazendo valer a pena. Somente ao lado de quem ama, a felicidade é plena. Por isso eu digo que te amo, digo que te quero. Deixa eu te provar o sentimento mais sincero. Eu quero ser teu sol, quero ser teu ar. A minha vida tem sentido só se for pra te amar. Amar é ser cúmplice e ser leal, é ser companheiro, é especial. Amar não é ser perfeito, é imperfeitamente amar os seus defeitos. Amar não é cobrar, é sempre completar. Amar é sorrir, amar é chorar. É viver cada dia fazendo valer a pena. Somente ao lado de quem ama, a felicidade é plena. Por isso eu digo que te amo, digo que te quero. Deixa eu te provar o sentimento mais sincero. Eu quero ser teu sol, quero ser teu ar. A minha vida tem sentido só se for pra te amar. Por isso eu digo que te amo, digo que te quero. Deixa eu te provar o sentimento mais sincero. Eu quero ser teu sol, quero ser teu ar. A minha vida tem sentido só se for pra te amar. Pra te amar. A minha vida tem sentido só se for pra te amar. Ó, Otávio Augusto e Gabriel, Amar para o José Valdir Rodrigues, lançamento do programa Cleito Aguiar. Zé Valdir, você está chegando agora para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2, seja muito, mas muito bem-vindo. Sucesso novo do menino Cristiano Araújo, Cê Que Sabe. Amor, tem uma coisa para te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos estão começando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh, Cê Que Sabe, amor. Se a gente fica junto ou dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh, Cê Que Sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto do coração. Tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh, oh, Cê Que Sabe, amor. Que a gente fica junto há um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh, Cê Que Sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh, Cê Que Sabe, amor. Eu te espero. Oh, oh, oh, Cê Que Sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo, nós já estamos tão perto, o que temos pra hoje é saudade. Cristiano Araújo, Cê Que Sabe, pro Sandoval Cardoso, governador do estado do Tocantins, que está chegando, né? Uma alegria para mim receber o meu amigo Sandoval Cardoso, fazendo parte agora do nosso Facebook do perfil número 2. Sandoval, um abração. Eu tenho viajado muito com o Sandoval e tenho ficado cada vez mais amigo dele, porque se tem um camarada, a gente é governador de estado, mas a simplicidade, outro dia mesmo foi muito engraçado, a gente estava lá em Gurupi, no estado do Tocantins, e o deputado Eduardo Gomes falou assim, ó, Cleito, hoje você vai comer o melhor chambari do Brasil. Eu pensei que era um restaurante grande e tal. Quando chegou na hora do almoço, fomos lá. Eu, o governador Sandoval Cardoso e o deputado Eduardo Gomes. Quando eu cheguei, numa esquina tinha uma barraquinha. Uma barraquinha mesmo, assim, um carrinho. Daí eu falei, é aqui? Falei, é aqui. Escrito assim, Rei do Chambari. Um senhor muito simpático, tinha duas mesas dessas mesas de metal e um banco. E aí nós fizemos o prato, ele fazia o prato, o dono da banca que faz o prato pra gente. Botou lá um pouquinho de chambari, um pouquinho de dobradinha, botou um arrozinho, nós sentamos ali, botamos uma pimentinha e fomos comer. Entendeu? Pra você ver a simplicidade do Sandoval, né? E eu gostei muito, o dono lá, o carrinho do chambari, me falou que uma das maiores alegrias da vida dele foi me conhecer, porque ele disse que curtiu o nosso programa da Rádio Nacional, do tempo da Rádio Nacional do Amazonas. Você vê, quem planta, colhe. Eu saí da Rádio Nacional há 20 anos, mas os meus amigos me guardaram no coração, isso é que é importante, tá bom? No próximo bloco eu tenho uma dica para você. Aliás, essa dica hoje é mais para os artistas. Daqui a pouquinho eu falo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A minha dica de hoje vai ser direcionada para uma categoria profissional, os artistas. Eu estou vendo aí que muitos artistas serão candidatos agora nessas eleições. Por exemplo, o meu amigo Sérgio Reis, a minha amiga Sula Miranda são candidatos a deputado federal por São Paulo. O meu amigo Zé Rico é candidato a deputado federal pelo estado de Goiás. E tem muitos outros artistas que são candidatos por aí afora. Eu queria... Eles não me pediram opinião, não, mas mesmo assim eu quero dar opinião. Outro dia eu vi, por exemplo, a esposa do Zé Rico, a Berenice, ela postou no Facebook pedindo aos amigos do Zé Rico que não votem nele. E ela explicou: meu amigo, meu marido é um homem puro que vai ser enrolado na política e vai ser usado na política. É exatamente isso que acontece. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O artista é popular, ele é amado pelo seu povo por ser artista. E aí, o que que acontece? Primeiro, que eles vão ser usados mesmo. A popularidade deles vai atrair os eleitores para eleger os políticos, porque eles não têm a manha. E aí eles vão ter a decepção de não ser eleitos e depois vão descobrir que foram usados. Então, o meu conselho, se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas como não tem banca para vender conselho, eu dou é de graça mesmo. Quem for artista, não mexe com política. E quem for político, não se mete a cantar também. Cada coisa é uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então essa é a dica de hoje. Se você é artista, não se meta com a política. E vou dizer aqui, o Zé Rico, por exemplo, vai ter uma votação que ele vai passar muita raiva e muita decepção e não será eleito, embora seja o artista, um dos artistas mais amados desse Brasil. Porque lá em Goiás, eu estive com o governador Marconi Perillo, ele estava me dizendo: Cleito, aqui em Goiás não tem surpresa. Antes das eleições, nós já sabemos quem vai ganhar para deputado estadual e para deputado federal. Eles têm máquinas eleitorais. Só a popularidade do artista não adianta. O sujeito ama o Zé Rico e vai votar em outro candidato. Então, se você é artista, não se mete com a política, não, se você vai se lascar todinho, tá bom? Fica dado o recado, depois não diga que eu não avisei. Música nova do meu amigo Paulo Debete, ele mesmo canta. Essa coisa tão parada, sem movimentar. No balanceio desses seus limpos quadris, bambolear é arte cênica pra jovens infantis. São tantos segredinhos no mar de desejos. Na flor da idade o pecado é roubar um beijo. Um sonho derramado deixa cicatrizes. Não vale a pena ser poeta pra fugir das crises. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou num corpo de mulher. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou no corpo de mulher. Tanta reticência envolve esse segredo. Na fronteira do que é certo e errado, além do beijo, há um ponto X que diz que o sol é mais que um raio fugidor, brilhando no infinito da loucura dos aflitos. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou num corpo de mulher. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma lado além do beijo. Há um ponto X que diz que o sol é mais que um raio fugido, brilhando no infinito da loucura dos aflitos. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou num corpo de mulher. Desassossego, desassossego, desassossego. Toda atenção é só pra ela. Bem abaixo do umbigo, no seu entre pernas, uma ilha se formou num corpo de mulher. Lançamento nacional, Paulo Debétio, Os Meus Afilhados, Eliane Samuel, Vou Te Procurar. Brasil, Eliane Samuel, Vou Te Procurar, para Cinelândia Souza Rodrigues Guimarães. Ela é de Canoão, na Bahia, terra da minha mulher, e agora ela mora aqui em Brasília e está chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Cinelândia, um abração para você, seja muito bem-vinda. Sucesso novo de Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida. Thank you. quero seu amor agora. Não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Jardim do amor, do nosso amor. Quero flores em vida, seu sorriso a mim iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Eu quero viver a vida, quero flores sem vida, colhidas no jardim do amor. Zezé de Camargo e Luciano, Flores em Vida, para Vicky Rodrigues, de Bom Jesus, de Goiás. Ela curte o nosso programa pela Cultural FM. Vicky, um beijão para você. Seja muito bem-vinda. Você agora faz parte do nosso Facebook no perfil número 2. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje o Antônio Jorge Rettenmeier, Gisele de Souza, Adinélia Queiroz, Cleides Fernandes, Edson Gonçalves de Lacerda, Juliano Silva, Sérgio Jean, Nilza Maranhão, Aparecida Crestã, o meu amigo Glauco Alves Lacerda, aqui de Brasília, e o meu amigo compositor, cantor e empresário João Rezende, lá em São Paulo. O João foi o homem que lançou para a vida artística aquele menino Rony Mota, um grande talento, fez um disco com a participação do Zezé de Camargo, uma música chamada Eu Sou Quase um Homem, fez sucesso nacional, e o João está de aniversário hoje, ele mora lá em São Paulo. Para todos vocês aniversariantes de hoje, inclusive você que não está nessa lista, mas está me ouvindo e faz aniversário hoje, eu quero desejar muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou à página 86 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para fazer uma oração chamada Preciso de Ti, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Preciso de Ti, Senhor, para concretizar os planos e os projetos que trago no meu coração.

a gente vai recebendo as informações e vai corrigindo aqui no ar, né? Graças a Deus que a gente não sabe tudo e está sempre disposto a corrigir os erros, tá bom? Eu vou do Rio Grande do Sul, eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. Em 1953, às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonhos, mas não por desprezo de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turbava minha vista. Adeus, meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista. E a jardineira partiu me levando em busca daquilo que sempre sonhei, na ânsia incontida de ser um artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Se acaso me falta maior audiência, a sobrevivência já é uma arte. Feliz de quem tem a mãezinha a seu lado, a Deus agradeça e tem muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar. Eu vim dos programas que eu participava, mamãe soluçava, meu filho cantar. Anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu dessa terra no mês de setembro, levando consigo meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta, na bruma cinzenta de minha saudade. Relembrando Goiá, ele que era um cronista do seu próprio cotidiano, contou a história de quando ele saiu de Coromandel para ir em busca do sucesso na Jardineira do Adeus, na interpretação do Mococa e do Moraci. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do filósofo grego Sêneca. Não te interesse sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade de seus amigos. Não te interesse sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade de seus amigos, é a frase irretocável do filósofo Sêneca. E eu acrescento, isso aqui é o Cleiton Aguiar que está falando. Se você quiser saber quantos amigos você tem, adoeça ou entre em dificuldades financeiras. No instantinho você vai descobrir quantos amigos você tem, porque a maioria casca na bagaceira, né? Casca fora, vaza na capoeira, como o pessoal fala lá em Minas Gerais. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Ari Veloso. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você que ouve a minha voz e nunca me viu, você vai ver que velhão bonitão que eu sou. Eu sou simpático. Minha mulher diz que eu sou gatoso. Um gato idoso. A minha mulher diz que eu sou esquisito, que eu sou brancão dos olhos azul, a cabeça está embranqueando. Ó, eu tô todo domingo às 10 da noite na Rede Brasil de Televisão, que você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da Vivo, da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, por todas as parabólicas e também pelo site rbtv.com. www.clayton.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Neste domingo, conversando com o deputado federal e candidato ao Senado pelo Distrito Federal, Geraldo Magela, do Partido dos Trabalhadores. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton para o cantor Ari Veloso, Pura Paixão. Você, o meu céu é mais azul. Sem você, o mundo é sem cor. Me perco na solidão. Nunca esperava em encontrar alguém tão especial que me fizesse amar assim, uma luz na escuridão. Antes que você, o meu sol não iluminava a primavera sem flor. Não esperava encontrar o amor, pura paixão. Paixão sem fim, tudo pra mim. Fico louco só de pensar em te perder, ficar sem você. Sem cor, me perco na solidão. Nunca esperava em encontrar alguém tão especial que me quisesse amar assim, uma luz na escuridão. Antes de você, o meu sol não iluminava a primavera sem cor. Não esperava encontrar o amor, pura paixão. Paixão sem fim, tudo pra mim. Fico louco só de pensar em te perder, ficar sem você, o chão e o ar. Antes de você, o meu sol não iluminava a primavera sem flor. Não esperava encontrar o amor, pura paixão. Paixão sem fim, tudo pra mim. Fico louco só de pensar em te perder, ficar sem você, o chão e o ar. Só de imaginar ficar sem você, chão e o ar. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ari Veloso, Pura Paixão. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3352-6993. 3352-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. Você pode também fazer seus pedidos ou pelo e-mail programacleitonaguiar@gmail.com ou direto nos meus dois perfis do Facebook. Deixa lá que eu tenho o maior prazer em atender o seu pedido. Atenção, meninos! Ei, hoje vocês vão aprender uma música bonita, viu? Essa daqui... Eu acho que 99% de quem está me ouvindo nunca escutou essa música. Essa é uma música maravilhosa que o professor Júlio César Rezende tirou do fundo do seu baú e mandou para mim. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Silvio César, A Minha Prece de Amor. nosso amor entristecer. Que não pode um grande amor enfraquecer. Eu deixei nas tuas mãos os sonhos meus e de ti não quero ouvir nenhum adeus. Foi num mundo de tanta violência e tão pouco amor, onde eu não reconheço mais meu pai nem minha mãe, e vejo nos olhos do meu irmão tanto medo, no sorriso do meu vizinho tanta desconfiança, no gesto do meu inimigo tanto rancor e nenhum perdão. Foi num mundo de muitos deuses e poucas crenças, muita ciência e pouca humildade, mundo de grandes e pequenos, fortes e fracos, ricos e pobres. Foi num mundo como esse que eu te encontrei e te amei, e quero fazer de ti minha mulher. A Faculdade da Música apresentou o mestre Silvio César, A Minha Prece de Amor, e essa música é tão linda que parece mesmo uma oração, né? Para Valéria Jurema, aqui de Brasília, um dia que eu estava voltando do Tocantins, encontrei com ela, uma dessas viagens que eu estou indo e voltando, né? Encontrei com ela dentro do avião, ela tinha ido ao Tocantins para fazer um congresso, participar de um congresso, ela trabalha no Sebrae Nacional, e agora ela chegou para fazer parte do nosso Facebook. Valéria, um beijão para você, seja muito bem-vinda aqui na nossa turma do perfil 2 do Facebook. Para mim, a melhor dupla sertaneja de todos os tempos, Milionário e José Rico, Jogo do Amor. Se você pensa, porque é rica, vai fazer de mim o que bem quiser.